lado, ninguém corria para lugar algum. Agora tem tráfego fluindo sem nenhuma lentidão. Subir a ladeira do Cabula também não é nenhum desafio. Vamos agora até a Cidade Baixa? Na Avenida Suburbana, trânsito um pouquinho mais lento, pertinho de plataforma, ali sentido Paripe. É um curto trecho, é bastante movimentado essa região, por isso tem essa situação de trânsito um pouco mais lento. Na estrada da Base Naval de Aratu também, com trânsito um pouquinho mais lento. O local é estreito, então é por isso, mas você não precisa fazer o desvio. Novas avenidas e túneis ligando o subúrbio, a BR-324 e a Orla de Salvador. Governo do Estado, o governo que mais faz por Salvador. É com você, Fabrício, boa noite. Valeu, Samara Marques. Ela volta amanhã durante a nossa programação, 7 horas 23 minutos. O Bate-Bola volta já. Bate-Bola! Sociedade! O futebol está de volta e a emoção transbordando no seu rádio. Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Futebol de verdade é na sociedade. Oferecimento, coronavírus, isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira para se cuidar. Governo do Estado, o governo que cuida da saúde, da Bahia, de você. Por uma Salvador, cidade mãe de sua gente. O PSB é do time correria. Para vereador, vote 40. Trabalhamos para Salvador andar muito melhor. Vote 40. PSB. Por um Salvador com educação democrática e livre. Chegou a hora de acreditar. Professor Bira, 40234. Por uma política realmente participativa, juntos somos mais. Márcio Milton, 40674. Você conhece o Fujioka Distribuidor? Se você tem um negócio, é no fujiokadistribuidor.com.br que você vai comprar produtos de tecnologia mais barato com o seu CNPJ. Você pode ter um salão de beleza, um pequeno escritório, uma grande empresa ou ser um prestador de serviço, não importa. É no fujiokadistribuidor.com.br que você vai comprar notebooks, celulares, TVs e tudo mais o que precisar das melhores marcas, mais barato com o seu CNPJ. Acesse fujiokadistribuidor.com.br. Isidório está construindo a segunda maior escola técnica da Bahia. Prefeito vai ampliar o número de creches. Senador Ângelo Coronel. Vamos colocar recursos para construir várias creches nos bairros que estão carentes em Salvador. Isidório Prefeito. Salvador precisa de creches de verdade. Precisamos investir, ampliando mais. Eleusa Coronel, vice-prefeita. Nós vamos cuidar do seu filho com muito carinho. Coligação Vamos Cuidar de Gente. Qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar, Pitu Cola e você vai bombar. Gelo pegou, brindou, tomou. Pitu Cola, cola, nossa festa cola. Pitu Cola, na galera cola. Pitu Cola, cola, essa onda cola. Chipou, você cola em Pitu Cola. Beba com moderação. Mano, véi, se eu pudesse votar 25 vezes, eu votaria todas no 25. Já escolhi minhas 25 propostas preferidas. E todo canto que eu olho, eu vejo 25. É 25 na cabeça, é 25 no coração, é 25 na mão, é 25 na janela. O 25 não tem idade, é 25 por toda a cidade. Vambora, meu povo, que é 25 de novo. Bruno, 25! Para Salvador não parar, vote nos vereadores que estão com Bruno. Fala, Palinha. 25111. A CM Neto tem feito muito pro Salvador. Preciso do seu voto para continuar ajudando a nossa cidade. Democrata. Fala, Binho de Ganso. 25888. Chegou a hora de lutar por mais direitos sociais. Vote no novo para fazer diferente. Democrata. Fala, Alex Mini. 25192. Por um SAMU 92, cada dia melhor. Educação ambiental nas escolas. Junto com Bruno Reis, para continuar transformando Salvador. Democrata, fala aí, Neto. Bruno é aquele cara que vai poder sentar na cadeira de prefeito e já no primeiro dia ele vai saber o que fazer. Diga aí, Bruno. Por que acreditar que podemos fazer muito mais? Porque juntos já fizemos muito. Realizamos sonhos que pareciam impossíveis para nossa cidade e para nossa gente. Seguiremos com Morar Melhor, os multicentros e os novos programas sociais. Vamos construir a nova maternidade, gerar empregos com o polo logístico de Valéria. Salvador não quer e não pode parar. Bruno, prefeito, 25. Sociedade! Sociedade em primeiro lugar. 7 horas 28 minutos na Bahia. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Bate-bola! Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão, de volta com Bate-Bola pela Rádio Sociedade da Bahia. São 7 horas e 28 minutos e tem uma galera participando aqui através do WhatsApp, também através do canal oficial no YouTube. Já já eu vou com essa galera, viu? Olha, atenção, Edvan Conceição Silva, sócio atleta da Associação de Atletas Paralímpicos da Bahia. Seus documentos encontram-se aqui na portaria da Rádio Sociedade TV Itapuã Record. Então você, amigo ouvinte Sociedade, que conhece a posição deste grupo A com 17 pontos. Então tá complicadinho. O Botafogo, que é 19º, se o Vitória não vencer e o Botafogo vencer, ele vai a 21. Só que ele já tem 5 vitórias. Ele tem mais vitórias do que o Botafogo. O Botafogo pega confiança em Sergipe. Todo entalado. Deixa eu chamar o intervalo, 7 horas e 43 minutos. Bate-bola, volta já. Sociedade! Ei, não corre ninguém! De segunda a sexta, o seu bom dia com informação é aqui no Sociedade Urgente. O trânsito em Salvador, a política em Brasília, notícias do interior da minha gloriosa Bahia e a opinião do ouvinte que faz desse programa líder de audiência no Rádio Baiano. Sociedade Urgente, com Adelson Carvalho, de segunda a sexta, 6 da manhã. Diga aí, Bruno. Por que hoje podemos olhar confiantes para o futuro? Porque desde janeiro de 2013, cada dia que passa, nossa cidade está um pouco melhor. Fizemos tudo? Claro que não. Não existe mágica. O que existe é compromisso, é seriedade e muito, muito trabalho. Isso é que nos faz avançar. É acreditar que sempre é possível fazer mais e fazer melhor. Você pode ter certeza que Salvador não pode e não vai parar. Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não! Ligação Salvador não pode parar. DEM, PDT, PL, PSDB, MDB, PTB, PSL. SociedadeOnline.com, o site preferido dos baianos. As notícias mais importantes para o seu dia. Podcasts atualizados para você que perdeu as entrevistas da nossa programação. Notícias do esporte e todas as informações necessárias para você se manter informado pelo seu celular, computador ou tablet. SociedadeOnline.com, um site feito para você que curte estar conectado. Preciso de vocês nessa nova jornada, onde iremos juntos trabalhar por projetos sociais nas comunidades para nossos jovens, criação de novas creches para nossas crianças, a defesa dos direitos das mulheres e a defesa dos paredões em lugares específicos. Agora é a Braba, 19777. Chega de mentiras usando os animais. A Câmara Municipal de Salvador merece trabalho sério e competente. Eu sou Janaína Rios, da Célula Mãe, 19010. Vamos juntos agir na raiz do avanço. Arrasar em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com pitu cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar, pitu cola e você vai bombar. Gelo pegou, brindou, tomou. Correria. Por onde eu passo em Salvador, sou sempre tratado com muito carinho. As pessoas falam em gratidão e isso é fruto de tudo que nós fizemos na cidade. Eu também sou muito grato e em nome disso que lhe peço, me ajude a fazer ainda mais por Salvador. Vote na Major Denise para prefeita. Ela é preparada e vai surpreender você. Bote fé. Vote 13. É Major Denise na missão. É 13! Obrigação que cuida a gente, PSBPT. Novos tempos, novas formas de viver. O Salão Imobiliário 2020 chega cheio de novidades, com lançamentos feitos para o novo jeito de morar, 100% online. São imóveis novos, com condições especiais e vantagens exclusivas. Financiamento de até 90%, até 6 meses para começar a pagar. As menores taxas de juros. Aproveite! O Salão Imobiliário está em casa, na sua casa. www.salãoimobiliariodabahia.com.br. Uma realização ADEME. O 25 tá nas ruas. Tá na nossa vida. Tá na transformação da nossa cidade. É por isso que tá todo mundo colado com o Bruno 25. É 12 e 5, 25. 25, Bruno Reis. É 25. É Bruno Reis, 25. Com certeza, é 25. Não tem outra, é 25 na cabeça. Foi eu que vi, pai, ninguém me contou. É 25. Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não. Sociedade. Para Salvador não parar, vote nos vereadores que estão com Bruno. Fala Sérgio Nogueira, 45678. Para vereador Sérgio Nogueira, 45678. PSDB. Fala Daniel Alves, 45556. Depois de trabalhar na Câmara e na Secretaria de Saúde em plena pandemia, estou pronto para representar o povo de Salvador. PSDB. Fala Jéssica Silveira, vote 45450. Nascida e criada em Cajazeiras, sempre levantei a bandeira do empreendedorismo. Acredito no poder da renovação. PSDB. Sete horas 48 minutos na Bahia. Baixe o nosso aplicativo Sociedade Play. Bate bola. Fabrício Cunha. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão. 7 horas 48 minutos e eu provoco o torcedor, meu caro Pedro Carvalho, com a participação através do WhatsApp. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Contratado oficialmente agora do Bahia. Muito bem, Juan Pablo Ramírez é o novo contratado tricolor. Intervalo em cima, Cássio. Gostou ou não gostou? Na volta você comenta o porquê. Gostei. Gostou? Gostei. Beleza, então. A gente fala mais um pouquinho no Jacuipense já. 7h59, voltamos já. Sociedade! Esporte Mais! Fala galera, já virou regra, hein? De segunda a sexta ao meio-dia, o seu almoço vem acompanhado do programa Esporte Mais. Notícias do esporte, informação da dupla Bavi e tudo que repercute no esporte do Brasil e do mundo. Tudo isso com uma equipe antenada, com os mais diferentes pontos de vista e com a participação dinâmica do ouvinte. Na dividida, a equipe Sociedade leva vantagem. De segunda a sexta, na hora do almoço, ao meio-dia. Fala aí, Neto. Eu sei, e você também sabe, tudo que passamos para chegar até aqui. Não foi fácil, mas com seu apoio, transformamos Salvador em outra cidade. Sempre honrei a sua confiança e sei a responsabilidade que tenho nesse momento. Por isso mesmo, escolhi Bruno. Nesse domingo, vote 25 por tudo que fizemos até aqui e principalmente pelo futuro que sonhamos para a nossa cidade. Bruno Prefeito 25. Ligação Salvador não pode parar. DEM, PDT, PL, PSDB, MDB, PTB, PSL, DC, PSC. Pensando em comer bem sem ter que sair de casa? Buona Pizza e Trilha do Açaí. Pizza, sanduíche, sucos e açaí. Caminho das Árvores. Buona Pizza e Trilha do Açaí. 3353-1774. Ô, velho, se eu pudesse votar 25 vezes, eu votaria todas no 25. Já escolhi minhas 25 propostas preferidas. E todo canto que eu olho, eu vejo 25. É 25 na cabeça, é 25 no coração, é 25 na mão, é 25 na janela. O 25 não tem idade, é 25 por toda a cidade. Vambora, meu povo, que é 25 de novo. Bruno, 25! Sociedade! Agora é o 65. Por um novo modelo de desenvolvimento social. Mais cuidado com a saúde, educação, cultura e emprego. Atenção com o meio ambiente, patrimônio, arte, ciência e atividades da economia criativa. Javier 65222. Promover o bem-estar dos animais com saúde e dignidade. Marilino 65651. Não é reforma administrativa, é o fim do serviço público. Somos contra. Antônio Bonfim, 65655. Diz aí, Denise. Tá chegando a hora de você escolher o que quer para a sua cidade nos próximos anos. Mas não só pelo que vê nas propagandas. Escolha pelo que você vive. Lembra do seu dia a dia enfrentando o buzo lotado para ir trabalhar. Lembra de quando você sofre em filas atrás de um médico. Ou de quando precisa de uma creche, mas não tem vaga. Se você quer mudanças reais, tem que pôr alguém como você no comando da prefeitura. Dia 15, vote 13. É Major Denise na missão. É 13! Sociedade! Para Salvador não parar, vote nos vereadores que estão com Bruno. Fala, Fábio Souza, 77700. Junto com Alan Castro, há 15 anos, desenvolvemos o projeto Saúde nos Bairros. Para a saúde não parar, Fábio Souza. Fala, professora Cabo Nelma, 77190. Por uma gestão técnica com lastro na ética, educação e segurança. Vote pelo empoderamento. Por mais mulheres na Câmara, Neguinha Souza, 77345. Lá, Totinha, 77009. Gestão ambiental. Tô na área, hein? Solidariedade. Programa eleitoral gratuita Salvador. Mix Bahia Supermercados. Fim de ano premiado é na rede do seu coração. Mix Bahia Supermercados e a hora certa. 8:04 na Bahia. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Bate bola! Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão de volta com Bate Bola pela Rádio Sociedade da Bahia, mandando um forte contratado recentemente. Isso aí só direita. Vai confirmar o gol que foi do Potker mesmo. E o William Potker empata, Cruzeiro 2, Guarani também 2. Jogo bom em Minas, hein? 8:44, a gente volta já. Bate Bola! Sociedade! Conexão! Sociedade. De segunda a sexta, às 10 da manhã, você é o nosso convidado para uma manhã de muita informação com o Conexão Sociedade. Um encontro diário com diferentes assuntos, entrevistas, temas polêmicos e, claro, a participação dos ouvintes com os mais diferentes pontos de vista e assuntos que conectam o nosso dia a dia. Tudo com a credibilidade do jornalismo da sociedade. Você é o nosso convidado de todas as manhãs. Conexão Sociedade, de segunda a sexta, 10 da manhã. Para Salvador não parar, vote nos vereadores que estão com Bruno. Fala, Lorena Brandão, 2700. São 26 projetos na pandemia. A lei de capelania é nossa, a antibaixaria municipal também. Sou a madrinha dos aplicativos e defensora dos valores cristãos que nunca devem ser esquecidos. Estou aqui com a minha família para dizer que a minha ideologia é de Gênesis. Salvador conhece o trabalho dela. Acesse Lorena Brandão oficial. Vote 2700. Josué, 20.877. Salvador precisa de nós. Alcir Sampaio, 20.220. PSC. Propaganda eleitoral gratuita Salvador. Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar, Pitu Cola e você vai bombar. Gelo pegou, brindou, tomou. Pitu Cola cola, nossa festa cola. Pitu Cola, na galera cola. Pitu Cola cola, essa onda cola. Chegou, você cola em Pitu Cola. Beba com moderação. Diga aí, Bruno. Por que hoje podemos olhar confiantes para o futuro? Porque desde janeiro de 2013, cada dia que passa, nossa cidade está um pouco melhor. Fizemos tudo? Claro que não. Não existe mágica. O que existe é compromisso, é seriedade e muito, muito trabalho. Isso é que nos faz avançar. É acreditar que sempre é possível fazer mais e fazer melhor. Você pode ter certeza que Salvador não pode e não vai parar. Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não! Coligação Salvador não pode parar. DEM, PDT, PL, PSDB, MDB, PTB, PSL. O diretor de A Origem e da trilogia Batman, o Cavaleiro das Trevas, nos traz um espetáculo de ação cinematográfico. Tudo que eu tenho pra você é uma palavra. Tenet. Seu dever transcende interesses nacionais. É questão de sobrevivência. Estamos tentando evitar a Terceira Guerra Mundial. Um filme de Christopher Nolan para ser visto na tela grande. Viagem no tempo? Não. Inversão. Tenet. Hoje, somente nos cinemas. Consulte a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Para Salvador não parar, vote nos vereadores que estão com Bruno. Com as graças do nosso Senhor do Bonfim, nós vamos chegar lá, 15777. Ele preenche todos os requisitos para voltar à Câmara Municipal como mais votado da cidade. Vereador 15777, Geraldo Júnior, o mais votado de Salvador. Geraldo Júnior, vereador 15777. MDB. Propaganda eleitoral da Avenida Salvador. Fala, correria! Por onde eu passo em Salvador, sou sempre tratado com muito carinho. As pessoas falam em gratidão. E isso é fruto de tudo que nós fizemos na cidade. Eu também sou muito grato. E em nome disso que lhe peço, me ajude a fazer ainda mais por Salvador. Vote na Major Denise para prefeita. Ela é preparada e vai surpreender você. Bote fé. Vote 13. É Major Denise na missão. É 13. Para Salvador não parar, vote nos vereadores que estão com Bruno. A pandemia não será mais forte que a minha vontade de trabalhar por uma saúde melhor para todos. Sou doutora Gelma Nizarala, 12121. Jairo Rosa, por mais emprego, mais saúde, 12100, unidos somos mais fortes. Anderson Magalhães, por que Salvador não pode parar? Vote 12666. Olá, Salvador. Vote no candidato que tenha propostas, que seja parceiro de nossa cidade e tenha compromisso com a nossa gente. Vote Fabiano Copíteres, 12222. PDT. Sociedade! 8 horas 49 minutos na Bahia. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Bate-bola! Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão. Galera participando aqui através do WhatsApp. Boa noite, galera. Reinaldo da Lacerda da Liberdade. Deus abençoe vocês. Um belo programa. Tô ligadinho, hein? Obrigado. Vocês falam da Série A, a partir daí falam da B, depois da C. Vocês são bons pra caramba. Valeu, viu? Obrigado, um abraço pra você. E só não fala da E porque ainda não existe. Ele acha que o programa tem que ser maior, viu? Vai dar dica. Vamos pra levar Fabrício. Sua sugestão à direção. Bola de bancada, tem como repetir o gol de pênalti do Bahia no jogo de ontem? Ô, Cati, a gente... contra o Fortaleza. Vai ser o árbitro. Agradecer os trabalhos que é canto, grande, sabe, no jogo. Fazendo... E Fabrício... 2020. Cias Flanquel Lima... Rádio. Valeu, valeu, torcedor, você é o nosso camisa 10. A gente volta amanhã. Grande abraço. Rádio Sociedade. O Santo. Amém. Graças. Eu cuido de ti. Graças. Eu cuido. 4.197, bem em frente ao shopping. 357 FM 102,5 Rádio Sociedade, a Rádio da Bahia. Esporte no ar. 6 horas e 4 minutos. Programa do Esquadrão. Esquadrão. O conteúdo oficial do Esporte Clube Bahia. Sou Bahia, meu irmão! Bahia! Um salve, salve a toda a nação tricolor. Está no ar o programa do Esquadrão aqui na 102,5 FM e na 740 AM. Potência da Bahia, Rádio Sociedade, o programa oficial do Esporte Clube Bahia. A gente volta. 6 horas e 13 minutos. 3486-3201. 3486-3201, Sociedade. Programa do Esquadrão, oferecimento Governo do Estado. Um show de obras em toda a Bahia. Aqui o trabalho não para. Participe! Mande sua mensagem para o WhatsApp do Esquadrão 9727-5988. Alô, galera! Ele é Wilson, o sabe tudo da integração. integração, as linhas de ônibus estão mudando pra melhor. Você que mora em Cajazeiras e levanta cedinho pra trabalhar, vai pegar o busão pra estação Pirajá e lá vai rapidinho de metrô pra Lapa. Saiba mais em linhas.salvador.pa.gov.br. Adiante seu lado, faça integração, é menos tempo no ponto e viagens mais rápidas. Prefeitura é você, sempre em frente, sempre junto. Rapaz, você já virou sócio do Bahia? Que nada! Você deveria ser, viu? Oxe, já tô ganhando com isso. Olha, você não pega fila na Arena Fonte Nova, ganha descontos em pet shops, academias, restaurantes. Aí, gostei. Vou fazer um brinde. Deixa que eu pago. O sócio tem desconto. É mais jogo ser sócio do Bahia. Você ganha descontos em vários estabelecimentos. E o Bahia ganha mais força dentro de campo. Acesse o site sociospadrão.com.br e aproveite as vantagens. Loja Solte Salvador. Moda masculina, feminina e infantil, com estilo e qualidade para você. Solte camisas a partir de R$ 24,99. Solte, o melhor atendimento e tudo em até 6 vezes no cartão. Nos maiores shoppings. www.solteonline.com.br. Vem pra Solte você também. Vem. A Canaã Alimentos é uma empresa genuinamente baiana, com 16 anos atendendo o Nordeste com um alto padrão de qualidade e serviço. Alimentos tão especiais quanto nossos clientes. A maior distribuidora de picanha argentina e cordeiro uruguaio. Excelência em Prime Ribs, sendo a número 1 em Food Service. Visite o nosso showroom na Pituba, na Rua Amazonas, número 1068. Canaã Alimentos, nossa marca é o nosso serviço. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão. O torcedor do Bahia tem mais um motivo para comemorar. Agora, nos melhores supermercados, você encontra Batata Chute, produto licenciado do Bahia. Parte das vendas será revertida para o Esquadrão de Aço. Batata Chute, crocante e deliciosa. Essa é do Bahia. Batata Chute. Citaltec. De janeiro a janeiro é verão. É calor. O tempo do ventilador passou. Eu quero é ar bem gelado. Citaltec é líder em ar-condicionado. Eu quero é ar bem gelado. Citaltec é líder em ar-condicionado. Pode vir, venha, que aqui tem variedade, preço baixo pra você. Na sua casa, no escritório, saia do calor. Citaltec é líder em ar-condicionado. Na sua casa, no escritório, no trabalho. Citaltec é líder em ar-condicionado. Citaltec. Ping, ping, não está faltando um Pong para sua parceria ser completa? Chegou o Parça, o parcelamento estudantil exclusivo da FGN. Pague 30% durante o curso e o restante depois de formado, sem juros. E você já pode usar neste vestibular. Inscreva-se já, fgn.edu.br ou ligue 71-3501-5500. Consulte as regras do regulamento no site. O que a sua empresa precisa é cortar custos, mas sem cortar produtividade. E então, qual a solução? Cartão Vale Express. Com ele, você incentiva seus funcionários, ganha mais produtividade e ainda alivia seus impostos. E para você, comerciante, aceitar o cartão Vale Express é a garantia de mais movimento e rentabilidade. Cartão Vale Express. Com ele, todos ganham. Vale Express 032-3333-0201. 0800-276-1626. Participe! Mande sua mensagem para o WhatsApp do Esquadrão. 9727-5988. Sociedade Salvador Bahia. 6:18. Problema do Esquadrão Bahia. E

gelado. Citrotec é líder em ar-condicionado. Pode vir, vem, aqui é que tem variedade, preço baixo pra você. Na sua casa, no escritório, saia do calor. Citrotec é líder em ar-condicionado. Na sua casa, no escritório, no trabalho. Citrotec é líder em ar-condicionado. Ping, ping, não está faltando um Pong para sua parceria ser completa? Chegou o Parça, o parcelamento estudantil exclusivo da FGN. Pague 30% durante o curso e o restante depois de formado, sem juros. E você já pode usar neste vestibular. Inscreva-se já, fgn.edu.br ou ligue 71-3501-5500. Consulte as regras do regulamento no site. O que a sua empresa precisa é cortar custos, mas sem cortar produtividade. E então, qual a solução? Cartão Vale Express. Com ele, você incentiva seus funcionários, ganha mais produtividade e ainda alivia seus impostos. E para você, comerciante, aceitar o Cartão Vale Express é a garantia de mais movimento e rentabilidade. Cartão Vale Express. Com ele, todos ganham. Vale Express 032-3333-0201 0800-276-1626. Participe! Mande sua mensagem para o WhatsApp do Esquadrão 9727-5988. Rádio Sociedade da Bahia. Sociedade. Seis horas e 51 minutos. De ajuda, o ouvinte ao vai ouvir. Ligar. Isso. E vai dar a dica dele no ar. Então, fique ligado. Quer participar? Você é sócio do Esporte Clube Bahia? Você e seu filho, você e sua filha, mande promocal@esporteclubbahia.com.br. Vai ser nessa quarta-feira agora, dia 9. Então, durante todo o dia de amanhã, você tem para mandar a sua mensagem, porque na quarta-feira pela manhã, ou até amanhã à noite, nós já vamos divulgar os dois vencedores, né? Os dois pais que vão trazer os seus filhos, seu filho, na verdade, para poder participar desse game show Dia dos Pais aqui no programa do Esquadrão, tá bom? A gente vai pro intervalo, na volta nós vamos ouvir os personagens de ontem, Mendonça, Regis e Preto Casagrande. 6 horas e 18 minutos. Mande sua mensagem para o WhatsApp do Esquadrão 99400-5988. Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. Programa do Esquadrão. Oferecimento Governo do Estado. Bahia, terra mãe do Brasil. Durante 14 anos, o metrô de Salvador ficou parado. Aí veio o governo do estado e colocou o metrô para andar. Hoje as obras avançam rápido pela paralela. E até o fim do ano, o metrô vai chegar ao aeroporto, se tornando um dos maiores do Brasil. Uma obra feita com mais de 70% de recursos próprios da Bahia e 100% do trabalho do governo do estado. Agora todo mundo quer ser o pai da criança, né? Foi o governo do estado que fez. Metrô, a maior obra da história de Salvador, só podia ser tamanho G de governo do estado. Rapaz, você já virou sócio do Bahia? Que nada! Você deveria ser, viu? Oxe, já tô ganhando com isso. Olha, você não pega fila na Arena Fonte Nova, ganha descontos em pet shops, academias, restaurantes. Aí, gostei. Vou fazer um brinde. Deixa que eu pago. O sócio tem desconto. É mais jogo ser sócio do Bahia. Você ganha descontos em vários estabelecimentos e o Bahia ganha mais força dentro de campo. Acesse o site sócioesquadrão.com.br.